Rádio Guarani de Belo Horizonte. Ondas médias, PRH6, 1340 kHz. Ondas curtas, ZYV74, 6175 kHz. Guarani, o mundo da música e da alegria. Rádio Guarani de Belo Horizonte, o esporte em primeiro lugar. Em ação, os campeões da bola da Rádio Guarani para mais uma jornada esportiva. Narrativa em cima da bola, reportagens vibrantes, o melhor plá do futebol. Fique ligado, nós torcemos pela vitória do seu clube. Flávio Anselmo e Vilibaldo Alves comandam o timão do Rádio Mineiro, no melhor do futebol. Estamos apresentando pela Rádio Guarani, Brasil Sertanejo. Apresentação, Ninho. Programa 221, onda média, 1190 kHz. ZYE 520, onda curta, 49 metros, 6050 kHz. ZYC 692, 96,5 MHz, FM estéreo. Emissoras da Rádio Guarani, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. A Rádio Guarani apresentou Brasil Sertanejo.